aqui sempre, sempre à beira da água. Desde quando eu me lembro, não consigo explicar. Tento não causar nenhuma mágoa, mas sempre volto pra água, mas não posso evitar. Tento obedecer, não olhar pra trás, sigo meu dever, não questiono mais. Mas pra onde eu vou quando vejo estou onde eu sempre quis? O horizonte me pede pra ir tão longe. Será que eu vou? Ninguém tentou. Se as ondas se abrirem pra mim de verdade, certo quão longe eu vou. Eu sou moradora dessa ilha, todos vivem bem na ilha, tudo tem o seu lugar. Sei que cada cidadão da ilha tem função nessa ilha, talvez seja melhor tentar. Posso liderar do meu povo então e desempenhar essa tal missão. Não sei calar o meu coração, porque sou a...